Quem conspirou é dispensado. Trigo, enlouquece a noite das novinhas. Trigo, e deixa qualquer homem estriquilina. Trigo, é a alegria dos patrão. Formando impérios, poder e mansão. Trigo, enlouquece a noite das novinhas. Trigo, deixa qualquer homem estriquilina. Trigo, é a alegria dos patrão. Formando impérios, poder e mansão. Boa noite, bebê. Passagem só de ida pro lugar onde tu te afaste dos problemas da vida. Quero ver se tu aguenta a pressão depois que a gente terminar. Quero ver se tu aguenta a depressão. Vai ser um prazer rápido e eficaz quando tu provar uma vez. Não vai querer largar nunca mais. Sou branco como a neve, mas não ando com sete anões. Pros teus problemas eu não apresento soluções. Já desestruturei várias famílias, mas vou fazer tu te sentir Alice no país das maravilhas. Esquece o trampo, esquece o namorado e vem. Se quiser, pode trazer uma amiga também. E quando tu quiser que eu faça, tu te sente louca à vontade, cantinho, te esperando ali na boca. Meu nome é cocaína, conhecido como pó. E pros mais íntimos, T-R-I-G-O. O trigo, enlouquece a noite das novinhas. O trigo, e deixa qualquer homem estriquilina. Trigo, é a alegria dos patrão. Formando